Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Hoje é quinta-feira, estamos a 6 de janeiro de 2011 e eu cá estou para lhe fazer companhia e para lhe trazer, mais uma vez, música, na sua maioria, chill out. Embora hoje vamos ter algumas que não são propriamente chill out, mas podemos, em termos de envolvência, estabelecer uma certa comparação. Vamos começar esta edição com Dingo e La Femme, o tema Thriller do Michael Jackson. E depois vamos ficar com uma versão acústica de Hands Clean, interpretada pela própria Alanis Morissette. É desta forma que se abrem as portas de mais um Musicália nesta sua noite de quinta-feira, em que lhe trazemos mais música que até que é bem conhecida. Aliás, neste caso tem sido assim, música que é bem conhecida, mas cujos intérpretes não são muito conhecidos. Vamos ter aqui hoje um pouco de tudo isto, músicas conhecidas por intérpretes pouco conhecidos, ou então artistas conhecidos com músicas ou versões desconhecidas do grande público. Espero que goste. Vamos à música. Até já. Change that number on your dial. wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. And if it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. This could be messy, but you don't seem to mind. You don't go tell everybody, and overlook this supposed crime. We'll fast forward to a few years later, and no one knows except the both of us. And I have honored your request for silence, and you've washed your hands clean of this. You're essentially an employee, and I like you having to depend on me. And you're kind of a protege, and one day you'll see you learned all you know from me. And I know you depend on me like a young thing would to a guardian. I know you sexualize me like a young thing would, and I think I like it. Yeah, this could be messy, but you don't seem to mind. Yeah, don't go telling everybody, and overlook this supposed crime. We'll fast forward to a few. To ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. And I might wanna marry you one day if you watch that way and you keep your firm body. And this could be messy, but you don't seem to mind. And don't go telling everybody. With Me é um termo que nos é trazido pela cantora Dido, mas aqui a versão é bem diferente. E em termos de sonoridade e envolvência, até se pode comparar muito bem com In a Little, aliás, I'm a Little While, tema que nos é trazido pelos U2. É um tema que, olha, são os dois temas que vai poder ouvir já de seguida e que vão anteceder a minha última intervenção do nosso Musicália. Espero que goste destes dois temas. Foram escolhidos a pensar em si. wonder how am I still here? I don't wanna move in. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I E é assim que nos despedimos com Karen Ramírez. Ela vai nos trazer Trouble Girl, um tema que é bem conhecido, mas aqui numa versão espanhola. É com esta música que vamos fechar mais o Musicália. Amanhã estou de volta para os grandes hits de dança dos anos 90. Conto consigo. Fique bem, boa noite e até amanhã. Abre tus alas, es hora de volar.